Alguma vez te viram caminhar comigo sobre o teu peito, sentias a minha falta. Tu o mais sábio, o mais prudente, com quem desde criança eu conversava. Sei que protejo os que te amam tanto quanto os que te odeiam. Hoje a minha voz já não te esconde e clama. As escrituras e as calúnias o testemunham. Desde quando briguei sob os abedules com um menino que venci. Mas antes de golpeá-lo, decidi, ao lembrar-me de ti, não me vingar mais. Até à minha espera nos campos elísios, quando socorri minha maior inimiga, e suportei a sua traiçoeira retaliação. Preparavas a minha consagração, entregas como o mundo jamais farias. Nos diziam as nuvens velozes de Manchester, depois que caravelas portuguesas nos enalteceram de Porto até os teus pés. Até a minha espera nos campos elísios, quando socorri minha maior inimiga e suportei a sua traiçoeira retaliação. Preparavas a minha consagração, entregas como o mundo jamais faria. Nos diziam as nuvens velozes de Manchester, depois